dinheiro. Foi cantar no abacateiro e a menina fica a chamar: vem cá, sabia, vem cá. A menina dissoluçando: sabia, estou te esperando. Sabia responde de lá: não chore que eu vou voltar. Sabia, vem cá. A menina dissoluçando: sabia, estou te esperando. Sabia responde de lá: não chore que eu vou voltar. Ei, sabia, dá só uma picadinha no nariz do bolso. Tanto do bichinho. Chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho. Pulou, pulou, pulou.